sem essa de surpresa. Vai, que eu hoje viro a mesa. Vai, melhor andar sozinho. Eu já me acostumei a andar sem o seu caminho. Não vou chorar, não vou ficar me destruindo.